Eles estão caçando você, chapa. Eles estão fugindo da luta. Eu vou derrubar esses filha da puta. Eles querem que você entre no jogo deles. Não entra. Lembra de onde você vem, mano? Você tá na rua. Qual a ideia que rola? Dinheiro, sexo, drogas e violência, mano. Em qualquer lugar. De costa a costa. Eles estão dizendo que você tá errado. Não come partido. Fala pra eles sobre o que é esse bagulho, compadre. Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa. Desse jeito. Mixtape. Aham. Costa a costa. De onde eu vinha, tipo, os cara curte sexo e lombra. Um som pra curtir um carro bom e uma grana. As gata curte sexo e grana. Um cara do bolso bom e uma roda de samba. Tá tudo bem, ninguém agrada ninguém. Ninguém dá nada a ninguém. Quem tem nada vale o que tem. Se é um liso, não sai do lugar. O que cê vai me ensinar? Se até seu filho vai duvidar. Mas só que eu não vou chorar. Eu posso me levantar. As portas não vou fechar. Agora que eu vou lutar. Estilo popó, me sinto melhor. Sobe no ringue, vim pra competir com o melhor. Costa a costa. Falei pra você que você tinha um problema. O lugar que você vem, eles não botam fé que você pode vencer esse jogo, tá ligado? Então, você tá em desvantagem, volta pra fuder. E o que tem demais em ter um problema? Tem solução, senão não vai mais ser o problema. Eu tô cheio de problema, mas falso, eu vou ser um problema. Se eu venço, te deixo mal, isso é o seu problema. Mas ninguém botou uma fé que eu viria e eu tô aqui. Ninguém lembrou Nordeste na fita e eu tô aqui. Eu faço a rima que o gueto precisa ouvir. Pros guerreiros que choram, eu já cansei de ouvir. Sim, eu vim do gueto, sim, eu vendi o que dava dinheiro no gueto. Sim, é pelo dinheiro que eu montei a do negro. Cê não tá por dinheiro, pelo que cê tá nesse jogo mesmo. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Por puta, por grana suja, por nada, você mentiu, canalha. Eu julgava nada, eu tava rua viu. Cê posava pra capa, perdia tempo as puta. Perdeu respeito, chapa, eu ganhei o respeito da rua. Cê se achava, com cordão de latão. Tocava a cara, pra pagar de ladrão. A chapa para, cê nunca pegou no oitão. Acabou a farra, do nego é sem ficção. Quer me ver vencer, porque se eu vencer, se fode. Joga pra me ver perder, mas me deter. Não pode, só se pra eu me fuder, mas se o couro comer. Se fode, se assim fazer, o que sou eu com Deus, você com a sorte. Eu falei que era de costa a costa. Não importa onde cê tá, não importa o que eles pensam. Levanta, vai pra luta. Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência. Fazer rap é igual em qualquer lugar, tipo, toda luta é igual em qualquer lugar, primo. Se um pilantra reinar em qualquer lugar, vai tombar. Se um guerreiro chegar, ele vai derrubar. Fortaleza é igual a qualquer lugar. Pra lutar, todo gueto é igual em qualquer lugar. Qualquer lugar tem lugares pior. No melhor lugar, só vai ter lugar pro melhor.